하네요. 오도리로가 프로지요. 아시요. 먼저 공부하는 프로지요에 마이크를 받기나 너무 짧지. 당구 vai modificar as regras mais adiante? Gente, o esquema uniforme, regras vão modificar da 0445, desça para o 9510 na prova rotatória. No 7, decolando 247, controle 119, decimal 8, boa viagem. Salvador, obrigado, boa. É, controle Salvador, bom dia, boa noite no 7, decolando a pessoa. Boa noite no 7, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, saída 0. 7 nada real para o 360 com 1-8-1-7. Correção Whisky Yankee Uniforme, chame a torre da noite 95. Camarada 295, boa noite. Boa. Boa noite, esse é o Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, tráfego avistado, reporte baixado, trem de pouso, vento 80 graus, 10 nós, 1012 no altímetro. Camarada final, baixado, checado na onda 7, Whisky Yankee Uniforme ajustado no 012. Whisky, Yankee Uniforme, checa o trem, vento 80 com 10, mil e 12, pouso autorizado no 7. Trem baixo checado, Whisky, Yankee Uniforme. Salvador, muito bom dia, tá? 3399, vim da ECO para 01 para São Paulo, agora 320, boa tarde, boa tarde. Tá, 3399, já temos aprovação do livro 360, tá na posição 06 do PAT 3, é isso? Posição 01. 01 do PAT principal, 7. Só um instante para a copa autorização, tá? 3399. Matinho, no solo 53, o back-deck autorizado, estacionado frequência livre, bom dia, e uniforme. Abraço pra Ivete. Gol no 8, 1 no 7, Centro Recife, 1 no 3325. 7 no 3325, obrigado, boa, boa noite. Boa. Três, três, nove, nove, para quatro. Para quatro, três, três, nove. Salvador Guarulhos, aprovado o nível de voo 360, via posição bridge, upper Zulu 16, Belo Horizonte, restante conforme a rota do plano. Pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após a curva pela direita, perfil de subida é da El Leda, após Leda direta, posição bridge. Controle 119.8, código 5507. Correto, chame pro... Puxa, senhora. Tá na escuta aí, Pimentinha. Chama pro táxi. Solo Salvador, muito boa noite, Alfa Victor Uniforme. Alfa Victor Uniforme está modulando na frequência do controle. Torre, correção, Solo 1209. Grátis, 1209. Falou. Falou, Salvador, muito bom dia, Alfa Victor Uniforme. Alfa Victor Uniforme. Ok, meu caro, muito bom dia, pedindo autorização de reporte do King de número 7. Tá, o término na posição 11, parte principal. Do 7 pro 11 no parte principal. Positivo. Autorizado, chama o término, Alfa Vitor indo fora. Graças, senhor, farei isso aí, valeu. Salvador, tá 3399, pronto para o táxi com 139 a bordo, alterna Galeão, autonomia 3 horas e 55. 139355, Galeão, táxi direito, ponto de espera pronto, reporte para decolagem. Altímetro no 0, 1 no 2, boa viagem. Reporte para decolagem, ocupando o próximo, tá 3399. Salvador, tá 3399, pronto no próximo, pronto, ponto de perna, certo? Autorizado, né? Declaro Y0, 80 graus, 89, tá 3399. Salvador, 1-0, tá 3399. Tenta com 62, né? Alô, Salvador, mais uma vez, muito bom dia, Alfa Victor, informa. Estacionou no portão 11, boa noite, bom dia. Bom dia, só informando aí o término do reboque da 7, parte principal para 11, Alfa Victor, informa. 7, bom dia. Bom dia, desculpa, valeu. 19.8, boa viagem, bom dia. 19.8, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, é o 33399, bom dia, decola Nadaião. 33399, bom dia, contato radar, está para o nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, pode voar da EL? Pode valer, após Leda Bridge, 3399. Vale Leda, após Leda Bridge, graças a 3399. 13399, Centro Recife, 13325. 133, sinal 25, da 3399, bom dia. Paulo, bom dia, Mike. É que você Delta no Pax 3, posição 2? Liga para a torre, prossiga. X-Ray Delta solicita autorização de reboque do pátio 3 para a posição do pátio 1, posição 3, pátio principal. Deixa, marque X-Ray Delta. Positivo, Delta. Autorizado, marque X-Ray Delta, inicial reboque até o pátio 1. Qual a posição no pátio 1? 03. O que chama para ingressar no pátio 1, marque X-Ray Delta. Positivo, Delta. Controle, Mike X-Ray Delta, próximo a adentrar o pátio 1, principal. Mike X-Ray Delta até o postão 3 atualizado. Positivo, Delta. Tá comigo aqui. Tchau, 79, né?